puxa mais uma na fábrica. Isso aqui pra tocar no seu coração. Bora cantar, ô! E para com isso, lembra o que a gente combinou. Quando um briga, outro faz as pazes. Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde. Sei que o dia a dia desgasta a gente. É uma porrada de gente botando pilha, querendo acabar com o nosso relacionamento. Mas toma cuidado com essas falsas intrigas. Para e pensar direito. Seu coração. Bora cantar, chegando aqui, ó. E para com isso, lembro que a gente combinou. Se um briga, outro faz as pazes. Quando um altera a voz, o outro dá uma de covarde. Eu sei que o dia a dia desgasta a gente. É uma porrada de gente botando pilha, querendo acabar com o nosso relacionamento. Mas toma cuidado. Tira a voz, gente. Cante aí, cante, ó. Para e pensar direito. Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou. E põe na balança o que a gente conquistou. Para e pensar direito. Estou.